Boa noite, sintoniza a Radar. E na Radar de segunda a sexta, também dá um terço a sábado, entre as 23 e a 1 da manhã, aparece Viriato 25. Hi. Viriato 25 na Radar, a sintonia habitual 97.8 MHz para Lisboa, online www.radarlisboa.fm. Bem-vindos à noite de terça para quarta-feira. Yo, the hold steady. São os minutos iniciais do álbum. O álbum novo é de 2008, tem o genérico Stay Positive. Ansiávamos por ele. Houve alguma desilusão em relação às propostas anteriores, mas... Keep patient. She said, I know I look tired, but everything's fried here and it might be a rental. I remember she had satellite radio. I guess she seemed a bit nervous. Do you think I'm that stupid? What the hell? Tell the story again. In parlight, she looked alright. In the daylight, she looked desperate. That's alright, I was just for two. I'm getting pretty sick of this interview. Subpoenaed in Texas, sequestered in Memphis. Subpoenaed in Texas, sequestered in Memphis. De Virado 25 com os Puff da Hold Steady, Stay Positive, temas Constructive Summer, o que teve mais saliência na imprensa britânica, sobretudo Sequestered in Memphis. Um saltinho ainda para um outro tema notável. Agora 2, 3, 4, 5. Lord, I'm discouraged. Não é para admirar. Minutes. feriado 25 à noite, de terça para quarta-feira, antena, pontinha da antena, radar 97.8. As inaugurais de hoje com Stay Positive, o álbum de 2008 dos Hold Steady. Este último tema foi Lord, I'm Discouraged. Please welcome Black Mountain in the future. We'll be right back. iniciais de Viriato 25 nesta noite, terça para quarta, 23, 1 da manhã, pertencem aos Old Steady, Stay Positive, o álbum de 2008, três temas. Já os Black Mountain valem apenas, e não menos por isso, dois temas de In the Future, este Queens Will Play, e há pouco o esgalhadíssimo Story, aliás, Stormy High. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão é já daqui a pouco. Começamos esta semana a acompanhar não já a viagem do elefante José Saramago, mas partes do prefácio assinado por Pilar del Rio, montagens de César Martins. É mais daqui a pouco, 23h30, como é habitual, aliás, com a rubrica Depois à Outra. Colher de Blues às 23h45, vive de muitas rubricas, como acontece na segunda hora, mas disso já falaremos mais daqui a pouco. Esta edição e as outras edições de Viriato 25, pontinha da antena Radar, e também de grande música, o caso do novo álbum de M. Ward, Whole Time. Absolute beginners, it's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion, and the kingdom is for you. When you tumble upon that valley, shark or sparrow line the stairs. When the arrows start descending, then they scatter everywhere. On a bookshelf in Caledonia sits a map of passageways. Best to stumble upon Mount Zion to behold the natural gate. They say the original sinners never felt a drop of pain until that second in the garden. Then they felt it each and every day. So draw back your bows, you hunters who have never felt that flame. All the absolute beginners, they are safe in the shade for today. When you're absolute beginners, it's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion, and the kingdom is for you. São últimas soltas antes de chegarmos a Viriato 25. M. Ward é o álbum novo gostaríamos de deixar o título do tema depois deste Four Beginners que acabaram de ouvir, chama-se Whole Time. É um tema notável. Para sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Nothing but Flowers. Burning Down the House. Once in a lifetime. Strange Overtones. David Byrne, Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes já à venda. Desde que aprendemos a manejar as palavras, ficamos a saber, dizem que é sempre e só com palavras que sabemos, que viajar é bom porque se conhecem outras gentes. Ou seja, desde muito cedo sabíamos algo tão óbvio como isto. Depois crescemos e compreendemos que onde verdadeiramente se conhece gente é lendo, o que não sendo o descobrimento de uma estrela, é algo mais original. Conhecemos as personagens que o livro nos apresenta, o autor que as criou, conhecemos as vozes distintas com que o escritor joga e nos envolve, a nós e a outros leitores com quem partilhamos as nossas experiências, damos a volta ao mundo, sem necessidade de embarcar em inquietantes aviões, nem levar atualizado o passaporte, muito menos atravessar os Alpes a pé. A Viagem do Elefante é um livro para fazer amigos. Enquanto o seguimos, ele, Salomão, vai se instalando no nosso imaginário com a força literária dos muito grandes. Em pouco tempo, Portugal estará povoado de amantes de Salomão, pessoas que irão vir acerca de Belém, onde talvez tenha estado ou não, quem sabe, e cada dia peregrinaremos mais a Castelo Rodrigo para ver a praça, a muralha, as árvores. E quando andarmos por certas paragens, perguntar-nos-emos se por ali passou o elefante a que destinaram, como fim de trajeto, Viena da Áustria, isto é, a rotura do que até aí tinha sido. Mas dessa matéria trata o livro, e não é para contar aqui. Estas palavras são só para recalcar algo que Saramago disse um dia e para, com perdão, juntar-lhe uma apostilha. Disse Saramago que ler faz bem à saúde. E é certo, mas também é bom para abrir círculos, para deixar que entrem na nossa casa um cornaca chamado Subru, com H, e um comandante de cavalaria que lia o Amadís de Gaula quando não guerreava, nos bons tempos de paz que às vezes houve na história. Mas, sobretudo, ler é gozar do gênio das palavras, da habilidade de formar as frases, da capacidade assombrosa de produzir pensamentos que estavam à espera da sensibilidade que as expressasse para que os incorporássemos à nossa bagagem. Assinado por Pilar del Rio, Um Elefante Percorre a Europa é o prefácio ao livro de José Saramago, A Viagem do Elefante. Aqui, a edição especial número 233, ilustrada por Pedro Proença. Edições Caminho. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Would you take me and how would you try to impress me? Radar. A alternativa. I want to be your lover, baby. I want to be your man. I want to be your lover, baby. I want to be your man. Radar à noite, Viriato 25. bem sabemos que foi o álbum de longe grande de 2007, mas não é demais recordar. Estamos tão perto de um trabalho brilhante como esse assinado pelos Radiohead. Recuperamos o Edifices / Arpeggio, que grande arpeggio. E fica ainda um dos temas esquecidos do álbum que só os fãs se lembram de referir. All I Need, Radiohead, In Rainbows. Da hora habitual por aqui em Viriato 25, acontece 23, 1 da manhã na antena radar da Colher de Blues, tem lugar no mercado 23:45, o edifício Arpeggio e All I Need para a recordação. Imaginem, 2007, já lhe chamamos recordação, In Rainbows, Radiohead. Uma última solta, A Million Pieces, assinado In Fiddles. Great stuff. Sicilian beaches are laid down. Would you come? Would you come with me? A million pieces are fought down. I have tried too hard. A Copenhagen airport lounge waits for us. A certain milestone. Yet a million pieces I have found. Look so good, but they weren't mine to take. No, no longer safe in London town. They'll get me here, get me here. I'm a man who has to decide. place where you'd want to escape. I'm a man who has to disappear, crawl into another world. I don't know if you don't come with me. I'm as humble as I think of. I need you now. I need. São Red Hot e a Radar apresentam Dark Was the Night. 32 temas inéditos gravados em exclusivo por Andrew Bird, Anthony com Bryce Dessner, Arcade Fire, Beirut, Bon Iver, Cat Power, Feist com Ben Gibbard, The National, Spoon, Sufjan Stevens, Yola Tengo e muitos outros. Um disco Radar com selo da 4AD nas lojas a 16 de Fevereiro. Os lucros revertem a favor da organização Red Hot para o combate e prevenção do vírus VIH-Sida. Esta semana entrega a celebração de Cigarettes and Alcohol e só mesmo a Uncut conseguiria pôr, a Uncut não, desculpem, a Mojo poderia pôr em pé ou em disco, em CD mais precisamente, uma compilação deste género com tantas variedades e virtualidades. Aproveitamos para onde citamos Luís Buñuel, hoje vai Oscar Wilde, perdoem-nos a pronúncia. A cigarette is the perfect type of a perfect pleasure. It is exquisite and it leaves one unsatisfied. What more can one want? Exatamente, Rita Marley, a primeira do take de hoje de Cigarettes and Alcohol. O tema chama-se One Draw. Searching for a day. feriado 25 em pleno radar, é a noite que une terça à quarta-feira a compilação Cigarettes and Alcohol, a preencher a colher de blues. Ontem as escolhas regueiram em Gil Scott Heron, Tex Williams e até Johnny, aliás Tony Tribe, com uma entrega incrível de Red Red Wine. Hoje começamos com Rita Marley, One Draw, já a seguir, e Of All Players, The Shadows, Scotch on the Socks. Dos Shadows na juventude e na altura em que chegaram a ser banda acompanhamento de Cliff Richard. Nunca conhecemos este, o Scotch on the Socks, mas está na compilação da Mojo. Cigarettes and Alcohol é o tópico principal, o tópico único para a colher de blues desta semana, onde à parte estreitas do tópico nos aproveitamos para divertir. Eis um convidado a preceito, Jerry Lewis, Drinking Wine, Spodod. Way down in New Orleans, everything's fine. All of them are catching just a drinking that wine. Drinking that mist, here's the light. They get sloppy drunk, they sing all night. Drinking wine, Spodod, drinking wine. Drinking wine, Spodod, drinking wine. Drinking wine, Spodod, won't you pass that bottle to me? Got a nickel, honey, you got a dime. Let's get together, buy some wine. Wine over here, wine over there. We're drinking that mess and everywhere. Drinking wine, spooty, ooty, drinking wine. Drinking wine, spooty, ooty, drinking wine. Drinking wine, spooty, ooty, won't you pass that bottle to me? Yeah. final da primeira das duas horas de Viriato 25, também ponto final de Colher de Blues, Cigarettes and Alcohol, a compilação a rodar esta semana. Hoje os convidados Rita Marley, The Shadows, Jerry Lewis, Drinking Wines, Puddy Woody, Amos Milburn, em jeito de remate. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Saturday night. Só tivemos um pequeno problema no dedo indicador e saltámos um tema. Este sim, Amos Milburn, One Scotch, One Bourbon, One Beer. Shit. Nina Simone vinha a seguir, fica para amanhã. One Scotch, One Bourbon, One Beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Radar, meia-noite. Era uma vez uma rapariga chamada Jennifer. Numa noite de chuva, Oren entrou no bar onde ela cantava. E a história de encantar continua no Dia dos Namorados. Elysian Fields, ao vivo dia 14 de fevereiro no Centro Cultural Olga Cadaval. Elysian Fields, apoio Radar. E têm sido felizes para sempre. Olá, boa noite. Emissão de António Sérgio para Radar, 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, dá também uma missão de terça a sábado. Welcome. We must not think ourselves victims, disadvantaged, held back because of race, color, creed, education, class, gender, religion, height, or age. The world is not made of labels. The world, from now on, will be made through the mind. It's not made through great dreaming. Those who transcend their apparent limitations are greater than those who apparently have little to transcend. Pastor Martin Luther King Jr. foi bem Brit, a interpretação Dennis Baptiste, a inauguração da segunda hora de Viriato 25 convosco, em plena pontinha da Antena Radar 97.8 MHz até à 1 da manhã. Há muita coisa a soar por aqui, em termos de rubricas fixas, a cumprir-se Boomerang 0:30. 0:50 na ponta da língua. Por aqui, a recordação praticamente para Beach House 2007. Oh, a recordação dos Beatles House, um excerto de The Afterlife, a Legion Fields, Turns Me On. And choke the ham from my delight, dragging your bony ghost along my coast, you dirty rotten bastard licking at my scars. It turns me on. Soltas da segunda hora de Viriado 25 até à 1 da manhã, nesta emissão que une as noites de terça para quarta-feira, Legion Fields, data ao vivo em breve no nosso país, um certo Turns Me On do álbum The Afterlife. A organização Red Hot e a Radar apresentam Dark Was the Night. 32 temas inéditos gravados em exclusivo por Andrew Bird, Anthony com Bryce Dessner, Arcade Fire, Beirut, Bon Iver, Cat Power, Feist com Ben Gibbard, The National, Spoon, Sufjan Stevens, Yola Tengo e muitos outros. Um disco Radar com selo da 4AD, nas lojas a 16 de Fevereiro. Os lucros revertem a favor da organização Red Hot para o combate e prevenção do vírus VIH-Sida. Em 1994, todos foram apanhados de surpresa pelo álbum de estreia dos Oasis. Definitely Maybe consegue a proeza de resumir a história da pop britânica, indo buscar referências a nomes como Beatles, Stone Roses, T-Rex, Kinks e Sex Pistols. O primeiro álbum dos irmãos Gallagher é um dos mais importantes testemunhos da pop do século passado e esta semana é álbum de família na Radar. Álbum de família na Radar com Tiago Castro, bem cedinho. Não, não tão cedinho como isso, depende dos nossos e vossos horários. 14 horas, passagem integral de Definitely Maybe, a outra que é bem mais cedo, domingo ao meio-dia, Jesus. Uma das amostras ou aperitivos para a passagem integral do álbum Definitely Maybe. Agora também gaguejei. Definitely Maybe. A Oasis, a estreia em 94. Álbum de família com Tiago Castro. Passagem hoje às 14 integral. O palco Radar ocupa-se esta semana dos Catcopy, uma festa de dança em partes e depois com um compacto na sexta-feira. Nós por aqui voltamos às soldas. The Walkman. Álbum You and Me. All the windows are glowing, branches bending low, the skyline is swinging, rocking back and forth, walking down this dirt road, watching at the sky, 'cause it's all de chegarmos a Boomerang, dois títulos para The Walkman, certos de You and Me, já são habituais, On the Water, On and In, On the Water, In the New Year. Yeah. 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Quase, quase em cima de Bumerangue, onde vamos retomar o assunto maltratado ontem, sonoramente bem entendido, John Smith, o álbum ao vivo. Entretanto, My Girls, Animal Collective, Viriato 25, noite dentro duplas horas de segunda a sexta, terça a sábado, 23, 1 da manhã, Radar, pontinha da antena 97.8 MHz, online, www.radarlisboa.fm. Saiba tudo ou quase tudo no blog radar.blogspot.com. Utilize o e-mail à vontade em radarlisboa.fm também. Here come the bird. Clear sound is produced by striking the drum head with a forefinger. O tópico foi tão maltratado, dada a extensão, não só de minutos, mas de intensidade. É um álbum ao vivo, uma oferta de um amigo nosso, uma cópia caseira de um concerto em Itália, histórico certamente para a carreira e para nós, mas para a carreira do Sean Smith. Ontem o tempo foi curto para o deixarmos respirar. Dei duas noites para Boomerang com o Sean Smith live in Italy. O primeiro tema a rodar é inteiro, porque ontem não foi possível. Sometimes it snows in April. soon after a long-fought civil war. Just after I wiped away his last tear, once in time I wondered if I'd ever see him again. I guess he's a whole lot better off than the fools we left here. And I used to cry for Trace Cole, I wanted to see him again. But sometimes, sometimes things are always they. Sometimes it snows in April, sometimes I feel so bad. Sometimes I wish that life were never ending, and all good things they say never last. La la la la la la la. que eu diz ele. É um registro histórico, devemos-lo a um amigo grande de Warro Lobo de outras paragens que nos recuperou esta edição. É um registro ao vivo de Sean Smith, live sem mais indicações nenhumas. Sabemos que foi em Itália, felizes os italianos nesse caso. Recuperamos ontem uma série de títulos habituais: The Very Best, Let It All Begin, The Day Brings, Buttercup. Hoje, principalmente este Sometimes It Snows in April, dada a minutagem, falhou ontem na edição de Boomerang aqui em Viriato 25. Já agora, temas menos habituais: A Little Heart, Sean Smith, A Voice from the Heart. Bow, bow, bow, bow. Bow, bow, bow, bow. Have you noticed that I'm falling deep in? There's always stars above. If you listen, you can hear the sweetest sound. It will tell you what you need just to be found. Like a little heart, like a little. Sometimes it snows in April. A little heart, a little heart, a little heart. De certeza que nos vão perdoar que nesta segunda tomada de Boomerang em Viriato 25 voltemos a recuperar o clássico dos Brad, Buttercup, que vem já aí. Então não vem. Duas noites para Sean Smith. Sean Smith ao vivo, Itália. Inesquecível. For a lifetime. Thanks. Ainda na ponta da língua. Por aqui. Em Viriato 25 na Radar. Mas há sobretudo drama com o Sean. And I loved to tie you up. And you love to let me down. We both try to cover it up with a sound. I guess you ain't my buttercup. Well, that's just the way it goes. I know that ain't a part of the deal. We're through. So let me tell ya, it's just a matter of time. It's just a matter of time. And I'd love to share the cost. Butterfly, reason why we need to fly high away. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's just a matter of time. It's just a matter of time. It's just a matter of time. It's just a matter of time before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. And maybe I will be hard pressed. And maybe we are more simple to ain't a region of water. It's just a matter of time. It's just a matter of time. It's just a matter of time. It's just a matter. Before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. Before we get back in the wheel. La la la la la la la la la la. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora ao fim de semana há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em duas horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores com Nuno Galopim é o assunto sonoro que ocupa as próximas duas horas imediatamente após a despedida de Viriado 25, por aqui na Radar de segunda à sexta. entre as 23 e a 1 da manhã. São os minutinhos curtos com o nosso aposta desta semana para Na Ponta da Língua, Neil Gaiman, Telling Tales. It's a love story, and I call it Harlequin Valentine. It is February the 14th, at that hour of the morning when all the children have been taken to school and all the husbands have driven themselves to work or been dropped, steam-breathing and great-coated at the rail station at the edge of town for the great commute, when I pin my heart to Missy's front door. The heart is a deep, dark red that is almost a brown, the colour of liver. Then I knock on the door sharply, rat-a-tat-tat, and I grasp my wand, my stick, my oh-so-thrustable and beribboned lance, and I vanish like cooling steam into the chilly air. Missy opens the door. She looks tired. "My Columbine," I breathe, but she hears not a word. She turns her head, so she takes in the view from one side of the street to the other. But nothing moves. A truck rumbles in the distance. She walks back into the kitchen and I dance, silent as a breeze, as a mouse, as a dream, into the kitchen beside her. Missy takes a plastic sandwich bag from a paper box in the kitchen drawer and a bottle of cleaning spray from under the sink. She pulls off two sections of kitchen towel from the roll on the kitchen counter. Then she walks back to the front door. She pulls the pin from the painted wood. It was my hat pin, which I'd stumbled across. Where? I turn the matter over in my head. In Gascony, perhaps? Or Twickenham? Or Prague? The face on the end of the hat pin is that of a pale Pierrot. She removes the pin from the heart and puts the heart into the plastic sandwich bag. She wipes the blood from the door with a squirt of cleaning spray and a rub of paper towel, and she inserts the pin into her lapel, where the little white-painted August face stares out at the cold world with his blind silver eyes and his grave silver lips. Naples. Now it comes back to me. I purchased the hat pin in Naples from an old woman with one eye. She smoked a clay pipe. Oh, this was a long time ago. Missy puts the cleaning utensils down on the kitchen table, then she thrusts her arms through the sleeves of her old blue coat, which was once her mother's. Esta é a história para acompanhar ao longo da semana, bem a propósito. Harlequin Valentine, Neil Gaiman, Na Ponta da Língua. Não esqueça onde ouviu. Secret, quiet as a mouse, I follow her, sometimes creeping, sometimes dancing, and she never sees me, not for a moment. Just pulls her blue coat more tightly around her, and she walks through the little Kentucky town and down the old road that leads past the cemetery.